Já está à venda o novíssimo CD do Padre Reginaldo Manzotti, Faça-me Crer. São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me Crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da hora bendita, da hora da misericórdia, somos chamados hoje a pensar em Nossa Senhora e lembrando que Nossa Senhora está sempre junto de Jesus, sempre. Ela nos leva a Jesus porque ela nos trouxe Jesus. Nós estamos na hora bendita dizendo: Jesus misericordioso, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu confio. Nunca é demais. Mesmo quando você estiver no ônibus, ou aprenda, se estiver no metrô, no ônibus, na jardineira, não importa o nome que você diz. Vá rezando. Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós. E acrescente, como faremos agora por ser quarta-feira: Nossa Senhora da Divina Misericórdia, rogai por nós. Nossa Senhora, o Natal do teu filho está chegando, ajude-nos, Mãe. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu me chamo Silvia, moro em Colíder, Mato Grosso, ouço o programa do Padre Reginaldo pela Rádio Educadora de Colíder e quero deixar um testemunho de uma graça alcançada essa semana. Padre Reginaldo, eu tive um primo preso por uma coisa que ele não fez. Ficou 60 dias preso, padre, mas graças a Deus alcançamos a graça de descobrir que ele não tinha feito o que falava que ele tinha feito. E a verdade veio à tona e ele foi libertado, Senhor. Agradeço a Deus pela graça alcançada. Obrigado. Amém. Um abraço a você de Colíder, Mato Grosso. Que Deus os abençoe. Vamos lá. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, quero ouvir tua voz. O texto de hoje é Mateus, Mateus 15, 29 e 37, Mateus 15, 19, 37, fala comigo. Eu estou lendo agora no site, pedindo a Deus Peço oração para o meu filho Rogério da Silva Bezerra, nessa hora da misericórdia, que está desempregado e desorientado. Padre, meu filho bebia, fazia muita besteira. Foi quando eu acendi uma vela virtual no seu site e rezei a Deus. Padre, fui atendida. Meu filho está trabalhando de carteira assinada faz 3 meses e diminuiu a bebedeira. Antônia Alice da Silva Bezerra, Juazeiro do Norte. Filha querida, ele não só está com a carteira assinada como diminuiu, que vai parar. Acredite na misericórdia do Senhor. Eu acredito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Puseram muitos enfermos aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado e começou a glorificar ao Deus de Israel. Jesus disse aos discípulos: tenho piedade dessa multidão. Há 3 dias que estão perto de mim e não tem nada para comer. Os discípulos disseram: de que maneira procuraremos nesse deserto pão suficiente para saciar tamanha multidão? Então Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Jesus tomou os pães e os peixes, abençoou-os, partiu-os e deu à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todos comeram e ficaram saciados. Hoje, nosso Senhor se mostra muito compassivo, piedoso, mas não uma piedade como a gente entende. Tenho compaixão, tenho piedade deste povo. Jesus que se preocupa com a fome, algo muito humano, a sobrevivência, a subsistência. Jesus se preocupa com aqueles que estão entre nós e passam fome. O Evangelho de hoje, no fundo, está dizendo para mim e para você: você tem essa preocupação quando passa na rua e vê alguém maltrapilho? Mas esses dias alguém dizia: não se deve dar esmola. Tá bom, vou respeitar. Mas você tem ajudado alguma instituição? Um asilo, uma creche? Uma instituição que faça caridade em teu nome? Jesus tem compaixão com os que passam fome. Jesus tem compaixão, porque ele disse: eu tenho compaixão deste povo, Senhor. Conscientes da vossa compaixão, queremos pedir por aqueles que estão desempregados, que as músicas natalinas os fazem sofrer, porque não poderão dar ceia, porque não poderão armar árvores, nem poderão pensar num presente, porque falta pão, falta comida, falta roupa, falta emprego. Tende compaixão, Senhor, daqueles que estão acompanhando agora e estão desempregados. Tende compaixão daqueles que estão injustiçados. Abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Valei-nos, Mãe, Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que